Aqui embaixo no sul já tá pesando faz tempo a violência e a displicência da população. De modo indireto todo mundo colabora, finge que não dá bola, mas do fundo se reprime e estoura. Sem hora, demora, se tornando um vagabundo sem rumo, sem fundos, sem memória, sem moral e sem história. Sem cultura a população se reprime em um mundo que é pura discriminação. Cada um e o resto que se foda, todo mundo já adotou sua filosofia. Não precisa pertencer a nenhum meio social pra entender que essa gente já perdeu até a moral. A pobreza nunca foi vergonha, não, num país onde todo mundo sonha. Não podemos esquecer que pra quem quer subir na vida vai usar uma escada. Fita de gente ferida pode ser um irmão que tem que você nem pensar que existe. Isso é doloroso e muito triste, mas você nem parou um pouco pra pensar. Já que num país desse, se você parou, vai ser esmagado. E é por isso que você não está conscientizado. Você vai rezar ou virar um temido retrato falado. Vamos se ligar que aqui no sul não é brincadeira. Todo mundo faz besteira, mas não se acomoda. De tudo que eu já vi por esse país todo, uma coisa que não mudou é a união do povo. Pena que é só na hora que aperta de fato. E seu íntimo e família são intimidados. É, tá tudo errado. Pode crer. País muito mal estruturado. Se você quer subir na vida, vai usar atitude e determinação. Eu sou daqui, guerra da luz, paternal. Se você quer subir na vida, vai usar atitude e determinação. Não, eu não vou me acomodar nem me fazer de louco. Não. Uma prova disso é que eu penso muito no meu povo. Quando encontrei no rap uma maneira de botar pra fora o que muita gente não dá bola, mas no fundo está de cara. São pessoas que de canto se acomodam demais, fingindo pra si mesmas que vivem em plena paz. Porém são gente com medo da realidade. Então eu falo logo, antes que seja tarde. Façam algo de considerável e lhe diremos a verdade, seja ela doída, agressiva, mas sempre real. É melhor agirmos rápido ou vamos todos se dar mal. É o rap do sul, falando de uma maneira geral, no comitido as pessoas pobres da capital. E o que nós temos pra dizer? Se você quer subir na vida, vai usar atitude e determinação. Eu sou daqui, quer dar luz, paternal. Se você quer subir na vida, vai usar atitude e determinação. Eu sou daqui, quer dar luz, paternal. Esse é o pensamento dos manos na Guedes da Luz, aquela rua que ilumina e nos conduz a pensamentos mais lógicos e racionais. Se você quer subir na vida, vai usar atitude e determinação. Eu sou daqui, Guedes da Luz, paternal. Se você quer subir na vida, vai usar atitude e determinação. Eu sou daqui, Guedes da Luz, paternal.